Porque sem tu não consigo ter vida. Porque teus beijos me levam à loucura. Porque me perco mergulhada em seu olhar. Se tu despreza os meus sentimentos, mesmo sabendo que brigaste comigo, eu não consigo me livrar do seu amor. Meu coração, a toda hora, sempre querendo. Se tu me quer apenas um momento, mesmo sabendo que brigaste comigo, eu não consigo me livrar do seu amor. Meu coração, sinceramente entender não consigo. A toda hora que chega das festas, eu te recebo com lindo sorriso.